Panorama Agrícola para 5 de junho de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Alô, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de 5 de junho de 2014, quinta-feira de lua crescente. Na mesa de som contamos com o Eduardo Maier e o Márcio Peixe, o ditado é: a dor ensina a gemer. No Panorama Agrícola desta quinta-feira você confere: dia de campo em Sangão, vai ter nova cultivar de mandioca e informações sobre o sistema de plantio direto. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre o projeto Águas da Serra. Ligue e participe do Panorama Agrícola 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Na dica de hoje, faça a sobressemeadura de pastagens anuais de inverno com a prática de inoculação e peletização de trevo. As duas técnicas, adotadas em conjunto, trazem benefícios de maior disponibilidade de pasto ao longo do ano, maior capacidade de lotação da área, maior qualidade da pastagem e melhor valor nutritivo da pastagem. Isso reflete em uma maior produtividade. Traz ainda benefícios ambientais por causa da fixação biológica do nitrogênio realizada pelo trevo quando inoculado. E isso resulta em menor necessidade e uso de adubação nitrogenada industrial. A dica é da EPAGRE de Vargeão. É hora das notícias. Mais uma etapa do curso de Boas Práticas Agropecuárias e de Gestão de Indicação Geográfica acontece em Lages. Será na semana que vem, nos dias 10 e 11. Envolve produtores de queijo artesanal serrano. O curso é promovido pela IPAGRE em convênio com o Ministério da Agricultura. Em maio já ocorreram duas etapas desse curso. O público é formado por membros da Associação de Produtores de Queijo Artesanal Serrano da Serra Catarinense. O objetivo do curso é qualificar os produtores em boas práticas agropecuárias e gestão de indicação geográfica. O curso inclui desde nutrição animal, pastagens e obtenção do leite com qualidade até o manejo sanitário do rebanho, controle de mastite, brucelose e tuberculose. A capacitação também inclui aula prática de ordem higiênica na estação experimental da IPAGRE em Lages. Dia 11 de junho, semana que vem, acontece em Tubarão o 21º Seminário de Arroz Irrigado. No conteúdo, produção integrada de arroz irrigado, fitossanidade, cultivares, manejo do solo para agricultores e também para lideranças e técnicos. Dia 11 de junho, no Setuba, Centro de Treinamento da IPAGRE em Tubarão. Informações adicionais pelo telefone 48-3631-9310. Confira a entrevista de hoje. Nós vamos conversar no programa de hoje com o pesquisador da IPAGRE, Newton Neubert, da Estação Experimental da IPAGRE de Uruçanga, sobre dia de campo de mandioca em plantio direto, dia 26 de junho, uma quinta-feira em Sangão, sul do estado. O que vai ser apresentado na ocasião, Newton? Esse evento nós pretendemos apresentar os resultados dessa lavoura, que ela foi instalada e conduzida no sistema de plantio direto. Vamos comparar esses resultados com uma outra lavoura que tem ao lado, mas que foi conduzida no sistema de plantio convencional, né? E traçar também um pouco o histórico desse trabalho com plantio direto, em cima dessa unidade que tem esforços geralmente centralizados aqui no município de Sangão. E uma parte também que nós estamos agregando nesse evento é já fazermos uma apresentação da nova cultivar de mandioca para a indústria, é uma cultivar de película branca que a IPAG deve lançar nos próximos meses. Correto, Nilton. Já se dá para ser conclusivo sobre forma de produção, sistema de plantio direto ou convencional, qual o melhor para o produtor? Nós já temos, nós vemos aí a IPAG vem com outros parceiros trabalhando essa lógica da produção integrada em mandioca. E dentro da uma das práticas na produção integrada, tem sido avaliado é o plantio direto. E sobre o plantio direto, nós já temos alguns dados. Então, primeiro, é do ponto de vista da conservação do solo e da melhoria das condições do solo. Então, os dados que nós temos aqui em torno desse trabalho é que com o plantio direto você consegue reduzir em cerca de 90% a perda de solo nas unidades. Nós temos aqui nessa região uma topografia que ela vai de um suave ondulado e às vezes até entrando em forte ondulado em algumas partes da lavoura. Um solo de origem granítica, que tem um certo teor de argila na subsuperfície. Então, solo muito propenso à erosão. E nesse sistema, então, nós temos uma redução muito grande da erosão, chegando na medida que ele vai avançando, estabilizando, inclusive baixando desse controle, aumentando o controle, chegando próximo de 100%. E também quanto à produção. Num primeiro momento, no plantio direto, você não tem grandes diferenças de produção em relação ao sistema convencional. Mas com o passar do ano, essa unidade lá já está no seu terceiro ano, você começa a ter ganho, já de produção. E sem contar a recuperação praticamente que foi feita dessa área, porque essa unidade está no topo de uma lombada, do morro, justamente onde as perdas de solo eram maiores, o solo já estava muito empobrecido. E esse agricultor já estava para desistir daquela área. Então, com esse trabalho, hoje, essa área está já mais produtiva, inclusive, que as demais áreas desse agricultor. E Nilton, quantos produtores de mandioca estão sendo esperados para esse dia de campo 26 de junho em Sangão? Olha, esse evento é um evento que ele tem uma peculiaridade, né? É necessário fazer nesse momento, porque é esse o momento em que nós temos a unidade, que nós podemos lá fazer o arranquio, fazermos essa avaliação, mostrarmos o presente lá, a quantidade de raízes, o padrão das raízes, a qualidade dessas raízes. Entretanto, esse é um período que nós estamos em plena safra. Aqui os engenhos de farinha, as fecundarias, as polvilheiras estão todas em plena safra nesse período. Então, nós estamos contando uma faixa entre 50 e 80 pessoas, para esse evento. Com relação à safra, é possível fazer um diagnóstico? Olha, nós temos uma safra que os preços da mandioca são um pouco diferentes e para menor do que foi a safra passada. A safra passada foi uma safra bastante atípica em termos de preço, mas ainda os preços bastante remuneradores aqui na nossa região. E o que nós temos, assim, do ponto de vista da nossa expectativa de produção, nós tivemos uma incidência de bacteriose mais ao sul do estado, na região mais arenosa e mais no extremo sul, de Araranguá, os municípios de baixo. E naquela região, então, há uma expectativa de nós termos um pouco menos de rendimento, tanto de raiz quanto de amido, em função dessa incidência de bacteriose. Já nesse meio aqui de Araranguá, chegando aqui para o lado do Sangão, subindo aqui para Imaruí, Laguna, Imbituba. Aqui nós já vamos ter uma produção dentro da normalidade, um bom rendimento, uma boa qualidade de raiz. Perfeito. Conversamos com Enilton Neuber, pesquisador da EPAGRE na área de aipim mandioca, da Estação Experimental da EPAGRE de Uruçanga. Algo que você deseja acrescentar a mais, Enilton, sobre esse dia de campo em Sangão ou sobre a nova variedade de mandioca? Olha, senhora, reforçar esse convite aí a todos os interessados, é uma oportunidade muito interessante, porque é a oportunidade onde você vai estar vendo em loco os resultados desse trabalho. E considerando, senhor, que nós temos hoje Santa Catarina, a indústria de mandioca de Santa Catarina, quer na farinha, quer no polvilho, quer na nossa pecuária, eu não tenho nenhuma dúvida, é a indústria mais limpa, mais sustentável no país. Apesar de nós ainda termos muito ainda a melhorar, mas já é uma indústria que tem avançado muito, desde a lavoura até o processamento. Então, acho que é uma oportunidade de nós verificarmos em loco esses avanços e tentar reproduzir isso em mais propriedades para que a gente tenha essa referência consolidada em relação à atividade. cidades, em todo o país. Muito bem. Dia de campo em Sangão, 26 de junho, uma quinta-feira, mandioca no sistema de plantio direto. A partir de que horário, Nilton? A partir das 13h30 horas. Muito obrigado pela sua entrevista. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.